Os vereadores iguaçuenses se reuniram no último sábado em sessão extraordinária para votar 8 artigos que haviam sido modificados no projeto de lei que prevê o orçamento de Foz do Iguaçu para 2014. Com o voto da maioria dos vereadores em todos os artigos, o projeto orçamentário foi aprovado. Mas nem todos os parlamentares ficaram de acordo com o texto da lei. Para Newton Bobato, da bancada de oposição, a previsão do Executivo Municipal de arrecadar quase 800 milhões de reais é exagerada. O vereador também questionou um artigo que dá ao prefeito o poder de remanejar 25% do orçamento com valores que podem ser aplicados sem precisar passar por avaliação na Casa de Leis. Nós fizemos um estudo do orçamento e não há nenhuma base, não encontramos nenhuma base para essa previsão exagerada de arrecadação, exceto se não for aplicação de multas e aplicação de outras coisas que não está muito claro no orçamento. Então, para não assinarmos um cheque em branco, já que o prefeito conseguiu aprovação de 25% de remanejamento, ou seja, ele manda um orçamento fictício para cá e nós não vamos poder acompanhar essa alteração, essa adequação do orçamento durante o ano. O prejuízo nós sequer vamos ter condições de fiscalizar, a não ser nós vamos descobrir depois do final de 2014. E é por isso o voto contra. O assessor especial da Prefeitura, Carlos Budel, que acompanhou a sessão, classificou as críticas do vereador Newton Bobato como politicagem. É um posicionamento extremamente político. Primeiro, orçamento é uma previsão. E o bom senso, a inteligência e a responsabilidade administrativa impõe que você tem que prever tudo aquilo que é possível de acontecer no próximo ano. É óbvio. A responsabilidade está em aquilo que você vai prever, uma arrecadação e gastar aquilo que for arrecadado. Quem também criticou o artigo que prevê o poder de remanejamento de 25% do orçamento foi o vereador Dilton Vitorassi. Mas as críticas do vereador se direcionavam principalmente ao presidente da Câmara de Vereadores, Zé Carlos, que, de acordo com a mesma lei, também pode realizar o remanejamento da verba de 20 milhões de reais que foi prevista no orçamento para o Poder Legislativo. Foi um erro de redação colocar os dois no mesmo tópico. Verba de remanejamento, tirar de uma rúbrica e passar para outra. Em 25% dos 8 anos passados que eu fui vereador e esse ano que eu estou agora aqui, nunca aconteceu coisa semelhante. Eu acho que o normal é 5, 10%, mesmo porque a Câmara não é insensível. Cada vez que o prefeito pedir verba suplementar, estando dentro da normalidade, os vereadores nunca, na minha história de vereador, nunca vi que os vereadores se recusaram de dar a suplementação orçamentária ao prefeito. Portanto, eu acho que era desnecessário. Aqui na Câmara não, isso é um escárnio, né? Significa 17 milhões e 500 que o presidente possa tirar 25% desta rúbrica e levar para fazer o que ele quer. E ele tem feito, pagando 26 mil e poucos por mês de imprensa e uma série de coisas. E esses são os motivos da divergência. Para o líder do governo na Câmara, vereador Hermógenes de Oliveira, o poder de remanejamento é necessário e não compromete nenhum recurso para as áreas como saúde e educação. O parlamentar acredita ainda que superestimar o orçamento é adequado por conta do relacionamento do prefeito com os governos do estado e federal. Prefeito algum, nesses 21 anos que eu estou aqui, conseguiu tanto convênio com o governo de estado e o governo federal. Nós aprovamos nesta casa de leis aqui, próximo de 200 milhões. Agora, esses dias atrás, nós aprovamos 27 milhões. Para o prefeito poder receber, se ele não tiver remanejamento, digamos em janeiro, se o Ratinho Júnior conseguiu 27 milhões para o prefeito, se ele precisar em janeiro, que a Câmara está fechada, ou até o Carnaval, por decreto ele pode receber esse dinheiro, senão ele tem que convocar a Câmara, senão perde os recursos. Tem que estar previsto no orçamento. Dentro do orçamento, a secretaria que deve receber a maior verba é a de saúde, com 205 milhões de reais, seguida pela Secretaria de Obras, com 145 milhões, e a da Educação, que terá 131 milhões de reais do orçamento municipal para o próximo ano. Maurício Freire, para a CBN Foz.